A seguir, ideias musicais. Pianíssimo, um programa de Gilberto Tinetti. Solos, conjuntos, séries. O repertório para piano diariamente às 14h, com reapresentação às 14h. Pianíssimo, na Cultura FM. Todos os dias, à meia-noite, Jazz pela Cultura FM. No ar, as melhores gravações do gênero. Cultura Jazz. De segunda a domingo, à meia-noite, na Cultura FM. Concerto do meio-dia. O melhor do repertório da Cultura FM. De segunda a sábado, ao meio-dia. 10h59. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. Pela Cultura FM, ideias musicais. Apresentando hoje, Ópera em Movimento, um exercício de imaginação, com Kleber Papa. Olá! Ópera em Movimento, um exercício de imaginação, é um programa dedicado à sua maneira de pensar, ouvinte. Durante os programas desta série, você será estimulado a pensar comigo sobre as ideias e soluções musicais que os compositores utilizaram, como expressar o movimento na ópera e como isso afeta a maneira de ouvir o espetáculo no rádio. Espero que goste e que o repertório escolhido seja do seu agrado e o incentive a imaginar as cenas que serão apresentadas. Afinal, você é o diretor convidado. Eu sou Kleber Papa, diretor cênico de ópera e cenógrafo, criador da Companhia de Ópera Curta. Ouvimos um trecho da abertura da ópera A Flauta Mágica, do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, espetáculo escolhido para o segundo programa desta série, Ópera em Movimento, um exercício de imaginação. A Flauta Mágica integra o grupo dos 10 títulos mais encenados em todo o mundo. Sua popularidade se dá pela genialidade da música de Mozart, pelo humor expresso na história e provavelmente pelos mistérios e segredos que cercam esta ópera em particular. A Flauta Mágica foi escrita ao estilo do Singspiel alemão, um tipo de espetáculo popular que mistura diálogos falados sem acompanhamento musical e peças musicais cantadas. Mozart criou o espetáculo mantendo a estrutura dos diálogos e acrescentou árias, duetos, trios, concertatos com uma exuberância estonteante. Após a abertura, a ópera começa com o príncipe Tamino fugindo de uma serpente terrível, um ser esquisito que solta fumaça pela boca, arrastando-se entre as rochas de uma montanha. Tamino grita por socorro e misteriosamente desmaia. Três mulheres estranhíssimas, escondidas atrás de véus que lhes cobrem integralmente o rosto, matam a serpente e aproximam-se do príncipe desmaiado. muito assanhadas, brigam entre si para ver qual delas ficará tomando conta do belíssimo rapaz, enquanto as outras comunicam a presença do príncipe à rainha da noite. Procure identificar como Mozart criou esta ação na música e aproveite para começar a imaginar como é cada um dos personagens. Thank you. Ópera em Movimento, um exercício de imaginação, com Kleber Papa. Estamos trabalhando a ópera A Flauta Mágica de Mozart, numa gravação de 1991 do The Metropolitan Opera House de Nova York, com regência de James Levine e a participação de Kathleen Battle, Luciana Serra, Francisco Araiza e um elenco fabuloso. Tamino acorda, apalpa-se, vê a estranha serpente morta. Ouve alguns ruídos e se esconde. Aparentemente, um homem, coberto de penas, folhas, entra trazendo às costas uma gaiola e objetos estranhos. Tamino não sabe, mas ele vê Papageno. Isto mesmo. Papageno, um caçador de passarinhos, o seu companheiro durante toda a trajetória em busca da sabedoria. A partir do espírito iluminista do final do século XVIII, A Flauta Mágica é uma ópera escrita e composta com uma alegoria às duras dificuldades que o homem precisaria passar para sair das trevas do pensamento medieval rumo ao saber e à iluminação. Papageno representa o oposto, o homem simples, que só quer ser feliz, conhecido dos velhos e jovens de todo lugar. Ao entrar, Papageno conta que é alegre e fogoso. Com suas roupas e sua gaitinha, atrai os passarinhos em act, prende todos na gaiola e pode depois vendê-los para a rainha da noite, recebendo em troca pães deliciosos, frutas frescas e vinho. Ouça atentamente como o compositor introduz Papageno. A música é ligeira e ágil como os passarinhos. Observe que a orquestra solta trinados de pássaros uma vez e Papageno responde com sua gaita. O que ele faz? Procura pássaros no céu? Nas árvores? Nas rochas? Como e para onde ele olha? Novamente a orquestra repete o tema e outra vez ele responde. Após isso, Papageno se apresenta. Acabamos de ouvir a ária de Papageno, da ópera Flauta Mágica, cantada pelo barítono Manfredo Rehm. Não se esqueça que ópera é teatro. Lembre-se sempre disto, ouvinte, e divirta-se criando seus personagens. Aliás, esta é, a meu ver, uma das experiências mais gratificantes com a ópera no rádio. A possibilidade de refletir a respeito das ideias teatrais de gênios como Mozart. Mas vamos voltar à nossa flauta mágica. Depois que Papageno se apresenta, Tamino, que estava escondido, aparece e conversa com ele. Papageno revela ao príncipe que matou a serpente com as próprias mãos. As três mulheres novamente surgem e repreendem Papageno pela mentira. Contam que elas mataram o monstro porque o príncipe tem uma missão: resgatar a filha da Rainha da Noite, que está prisioneira no reino de Zarastro. Mostram a Tamino um medalhão com o retrato de Pamina. Tamino se apaixona instantaneamente, dizendo o quanto a imagem é linda e que sente no peito um calor imenso. Quer abraçar Pamina, cuidar dela, ficar a seu lado e conclui que isto é amor. Nesta área, Tamino contempla o retrato e sonha, enquanto as mulheres o ouvem, comentando entre si o quanto ele é belo, romântico e inteligente. Tendo a certeza de amar Pamina, Tamino compromete-se a resgatá-la. Ele não sabe, mas a Rainha da Noite e Zarastro são inimigos. Zarastro lidera os chamados Homens Bons que têm o poder da sabedoria. Uma alegoria da ópera que é repleta de temas maçônicos. A rainha é vista por Zarastro como uma mulher ambiciosa e má. Pamina é filha da Rainha da Noite e de um dos líderes de Zarastro já falecido. Por essa razão, Zarastro não aceita que Pamina permaneça distante do mundo em que o homem é pleno e feliz. A rainha, por sua vez, não mede esforços para ter os símbolos e o poder do grupo de Zarastro sob seu comando. É nessa briga alegórica entre as trevas e a luz que entrarão Tamino e Papageno. Por esta razão, a Rainha da Noite faz uma aparição espetacular assim que Tamino declara o seu amor a Pamina na área que acabamos de ouvir. A rainha surge com uma música vigorosa, entre raios e trovões, vestida de forma exuberante com o brilho das estrelas. Ela diz que Tamino é um jovem inocente, sábio e puro. Mente ao dizer que sofre, que perdeu a felicidade e vive com o coração aflito desde que Pamina foi roubada. Diz ainda que a coitadinha foi sequestrada, gritando por socorro, e que ela, sua mãe, não conseguiu resgatá-la. Estes artifícios para envolver Tamino e comprometê-lo com a missão de lutar contra Zarastro são brilhantemente expostos por Mozart, com uma área de enormes exigências vocais. Imagine os dois em cena e as reações do príncipe às investidas da rainha. Estamos ouvindo trechos da ópera Flauta Mágica, numa gravação do Metropolitan Opera de Nova York, com a regência de James Levine e a participação de Kathleen Battle, Luciana Serra, Francisco Araiza e um grande elenco. Como já comentei, a Flauta Mágica é uma ópera recheada de elementos e símbolos maçônicos. Assim, na sua estrutura, o universo masculino é representado pelo número 3 e seus múltiplos, da mesma maneira que o universo feminino o é pelo número 5. Assim, podemos admitir que o grupo da Rainha da Noite está em equilíbrio com ela própria, as três damas e Papageno, o número 5 feminino. Após a saída da rainha, Tamino recebe das damas uma flauta mágica que, quando tocada, afastará qualquer inimigo. E Papageno recebe um Glockenspiel, uma caixa com sons de sinos que também, quando tocada, deixará todos felizes. Tamino e Papageno vão à busca de Pamina. Separam-se. Numa das salas do Templo de Zarastro, decorada com motivos egípcios, Monostatos, um mouro, traz Pamina e ordena aos seus escravos que a acorrentem. Pamina desmaia. Monostatos sai. Entra Papageno, que identifica Pamina. Neste momento, volta Monostatos e os dois se assustam ao se verem. A cena é hilária. Eles morrem de medo um do outro e, ao mesmo tempo, tentam ser assustadores. Papageno agora conta a Pamina que o príncipe Tamino a procura. Os dois saem para encontrá-lo. Tamino, por sua vez, está às portas do templo de Zarastro. São três portas: razão, natureza e sabedoria. Quando tenta entrar nas portas da razão e natureza, vozes o impedem. Para trás, dizem elas. Na terceira porta, a da sabedoria, um sacerdote aparece e lhe diz que deve seguir o caminho do bem e seguir Zarastro. Cheio de dúvidas, Tamino fica só. É ameaçado por animais selvagens. E, lembrando-se, toca a flauta mágica para acalmá-los. Normalmente, nas encenações, esses animais são exóticos e engraçados e se comportam de forma inesperada pela plateia. Ouça a música, imagine como Mozart brincou com isso. Lembre-se que tudo sugere uma grande diversão, como é a própria ópera em si. Nesta gravação ao vivo do Metropolitan, você pode ouvir as risadas da plateia. Enquanto toca, Tamino espanta os animais com os sons de sua flauta. Thank you. Após várias dificuldades, Pamina e Papageno estão numa grande sala entre sacerdotes e membros do templo de Zarastro. A numerologia é tão importante para a construção da flauta mágica que Zarastro só apareceu no palco na 18ª cena da ópera e no 18º compasso da música desta mesma cena. 3 vezes o número 6, que é, por sua vez, 2 vezes o número 3, o número maçônico masculino. Mas isso não importa agora. Zarastro está acompanhado de 6 leões. Leões também em múltiplos de 3. Você pode imaginá-los como desejar. Como animais, como um carro alegórico com leões esculpidos, como soldados com cabeças de leão. Fica a seu critério. Ouviremos agora a entrada tempestiva de Monostatos, trazendo Tamino como prisioneiro. Tamino e Pamina se veem e se abraçam pela primeira vez. Monostatos os separa e pede um prêmio a Zarastro, que ordena que lhe deem 77 chibatadas nos pés. Claro que para a alegria dos escravos e Monostatos. O coro diz que Zarastro é sábio porque castiga com justiça. Zarastro, então, determina que Tamino e Papageno sejam levados ao templo para as provas de iniciação com as cabeças cobertas. Pamina fica entre as mulheres do coro sem saber o que vai acontecer e teme por Tamino. Ópera em Movimento, um exercício de imaginação, com Kleber Papa. O segundo ato começa com uma reunião de sacerdotes. Segundo o libreto original, a cena acontece num bosque de palmeiras com troncos de prata e folhas douradas. Ao centro da cena, uma grande pirâmide e uma trompa. Os sacerdotes estão trazendo ramos de palmeiras. Zarastro defende as qualidades de Tamino. Ele é virtuoso, discreto e dedicado ao bem, valores imprescindíveis para os homens sábios. Ouviremos agora Zarastro iniciar uma devoção a Íris e Osíris, pedindo a eles ajuda para que os dois amigos Tamino e Papageno possam seguir o caminho da sabedoria. Que tenham força diante do perigo, virtude e paciência para superar dificuldades. Estes valores universais estão presentes o tempo todo na obra. Sabedoria, força, virtude e paciência. Talvez por isto eu não goste das referências originais e prefiro imaginar essa cena numa sala simples e discreta, com sacerdotes sentados em bancos laterais e com Zarastro ao centro. Mozart deu à música um caráter reverente e nobre, com certo hermetismo formal, criando uma atmosfera típica de reuniões secretas. E você, como imagina essa cerimônia? E que luz é esta? Quais são as cores desta sala? As provas se desenvolvem para Tamino e Papageno com a discrição e engajamento do príncipe e desespero rebelde de Papageno. Enquanto isto, Monostatos, revoltado com as chibatadas nos pés que considera injustas, vê Tamina repousando num jardim e imagina as delícias que poderá viver com ela se puder amá-lo. Ele se aproxima furtivamente e, quando se prepara para atacá-la, é impedido pela Rainha da Noite, que invadiu o templo atrás da filha. Monostatos esconde-se e escuta tudo. A rainha, como ouviremos a seguir, cheia de ódio, diz à sua filha que a vingança do inferno ferve em seu coração e que a morte e o desespero lhe arde na alma. Esta é uma das mais belas e intrigantes áreas da história da ópera. Por desconhecimento da letra cantada em alemão, muita gente não percebe o que Mozart fez. O compositor demonstrou que mesmo a beleza também pode ser a representação do mal. A rainha entrega um punhal a Pamina e diz que ela deverá matar Zarastro. Se não fizer isto, canta, Pamina será amaldiçoada, repudiada e abandonada por toda a eternidade. E dizendo que os deuses da vingança são a testemunha desse juramento, ela sai, desaparecendo no jardim. Em toda esta cena, enredada por essa trama absurda de sua mãe, Pamina chora em desespero. Enquanto contei esse resumo, você já deve ter criado algumas imagens. Vamos transpor isto para a música? Acabamos de ouvir a brilhante interpretação de Luciana Serra como Rainha da Noite na ópera A Flauta Mágica de Mozart, numa gravação do Metropolitan Opera de Nova York. Monostatos ouviu a conversa entre Pamina e a Rainha da Noite, sua mãe. Quando a rainha sai, ele tenta mais uma vez possuir Pamina. Desta vez, é interrompido pelo próprio Zarastro, que levanta a jovem do chão e a abraça paternalmente. Em cena hilária, Monostatos, fugindo, diz para a plateia: se não posso ter a filha, vou atrás da mãe. Zarastro convence Pamina a acreditar nele e não temer qualquer represália, pois entre os que estão com ele não se conhece a vingança, mas apenas o respeito ao outro. Enquanto isto, Papageno e Tamino estão nas tais provas místicas, onde se exige paciência, meditação e, sobretudo, silêncio. Papageno continua revoltado, fala pelos cotovelos o tempo todo, diz que quer apenas comida e uma mulherzinha. Não quer ser sábio. Uma velha encapuzada entra, traz vinho e diz que quer se casar com ele. Raios e trovões a afastam. Papageno fica comendo e bebendo quando Tamina entra na sala de provas. Tenta falar com os dois. Tamino, visivelmente preocupado, respeita a ordem de silêncio. Angustiada, tenta falar com Papageno, que com a boca cheia também não fala nada. Pamina, chorando, diz a Tamino que seu coração está destroçado e que se ele não a ama, a morte é o único caminho. Tamino está corroído pela dor, pelo sofrimento, mas permanece em silêncio. Neste momento da ópera A Flauta Mágica, Papageno consegue convencer os sacerdotes que não quer mais fazer provas. A velha encapuzada aparece novamente e diz que ela é a única alternativa dele. Papageno aceita casar com ela, dizendo à plateia que a velha é melhor do que ficar naquele lugar. A velha tira o capuz e revela-se uma linda Papagena, vestida como seu amado. Um sacerdote a afasta. Papageno diz que prefere ser engolido pela terra a deixar de segui-la, e a terra o engole. Desolado, ele aparece mais tarde à frente de sua casa, sua gaiola, objetos, como no início do espetáculo. Prepara-se para cometer suicídio quando surge Papageno novamente. O dueto é delicioso. Mozart transpôs em humor e música dois passarinhos pulando nas árvores e se dando picadinhas. O casal jura amor e sonha com o futuro cheio de papagueninhos e papagueninhas. Monostatos fugiu, como sabemos, e bandeou para o lado da Rainha da Noite. Vejam como pode ser curiosa a leitura numérica. Agora, com 5 integrantes no grupo, a Rainha, as 3 damas e Monostatos, tudo volta ao normal, digamos. Isso dá coragem a eles para invadirem o templo e tentarem destruí-lo. No final da ópera, que ouviremos em seguida, primeiro o quinteto faz um pacto de destruição do reino de Zarastro. Quando tentam entrar no templo, raios, trovões, tempestade e uma intensa luz do sol os afastam. Eles reconhecem que estão derrotados e fogem. Zarastro e o grande coro dizem que a luz acabou com a escuridão. No libreto original, Tamino e Pamina estão entre eles vestidos com roupas de sacerdotes. Acho mais interessante que eles coloquem as roupas em cena enquanto o coro canta. Ao final, os dois caminham juntos, como se prevê que aconteça com os homens sábios. E você, o que acha disto? Como você montaria esta cena? Assim, com o final da ópera A Flauta Mágica de Mozart, concluímos mais um programa dedicado à ópera em movimento da série Ideias Musicais, que hoje apresentou uma gravação de 1991 sob a regência do maestro James Levine no Metropolitan de Nova York, com os cantores Kathleen Battle, Luciana Serra, Francisco Araiza e outros grandes cantores. O programa de hoje contou com roteiro e apresentação de Kleber Papa, produção de Ralph Schwartz, gravação e montagem de Almir Amador, estágio de Raquel Sá. E na próxima semana, ouviremos a ópera Fidelio, de Beethoven. Ideias musicais. Realização Cultura FM. Fundação Padre Anchieta.